Mais uma vez acorde sem suas mensagens de bom dia. Quem diria que seria tão ruim assim? Tomar café sozinho, sem teus beijos, bebezinho. Elogiar com a boca, te ver todinha sem roupa. Não faz isso comigo, eu com a saudade tão louca. Tá faltando nós dois, tá sobrando amor. Volta comigo, por favor. Volta comigo, por favor. Tá faltando nós dois, tá sobrando amor. Volta comigo, por favor. Volta comigo. Sem você tudo aqui tá vazio. Traz logo esse amor. Sozinho, sem teus beijos, meu beijinho. Elogiar tua boca, te ver todinha sem roupa. Não faz isso comigo. Eita, saudade tão louca. Tá faltando nós dois, tá sobrando amor. Volta comigo, por favor. Volta comigo, por favor. Tá faltando nós dois, tá sobrando. Volta, tá faltando nós dois, tá sobrando amor. Volta comigo, por favor. Volta comigo, tá faltando nós dois, tá sobrando amor. Sem você tudo aqui tá vazio. Tá jogando esse amor.